Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Nota 7 aqui na Rádio Antena Web. Hoje é sábado, aliás, domingo, peço desculpa, estamos no dia 13 de novembro, já é dizer, outubro de 2011. Estou a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico, o nosso programa que lhe vai fazer companhia também perto das 13 horas. Ora, tal como lhe disse ontem, o nosso Nota 7 hoje terá música variada. E é com música variada que vamos começar. Vamos começar com uma música de Richard King, o tema original de Bach, uma composição de Bach. A música chama-se Aria. Vamos também ouvir uma outra música, esta também conhecida, ou melhor, talvez não tão conhecida, peço desculpa, é dos Gypsy Kings, um instrumental chamado Passion. E estas são as próximas duas músicas, as duas primeiras de seis que tenho aqui preparadas para os estimados ouvintes. Vamos então ouvir estes dois temas: Aria, a interpretação do Richard King na guitarra, uma melodia composta por Bach, Sebastian Bach, e depois também vamos ficar então com a música dos Gypsy Kings, o tema Passion. Thank you. Mais duas melodias que iremos ouvir nesta edição da nossa Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Vamos agora ficar com mais duas músicas, dizia eu. A primeira, aliás, são duas músicas do mesmo grupo, ainda que as interpretações sejam diferentes. A primeira é mesmo dos ABBA. Depois vamos ficar com o tema From the Waves. Depois vamos ficar com a música de Chiquitita, também é dos ABBA, mas aqui a interpretação é de Gheorghe Zamfir. Estou a falar do flautista romeno, que é um dos grandes nomes da música instrumental por todo o mundo. Vamos aqui ouvi-lo então com este Chiquitita, antes ainda From the Waves, a música dos ABBA, a versão instrumental de uma música que, aliás, sem ser instrumental, nunca chegou a ser editada. Thank you. Estamos de volta, agora para fechar a edição de hoje do programa Nota 7. Vamos fechar com música também bastante, bastante calma. Estou-me a referir primeiro à música de Albidoni, o tema que dá pelo nome de Adagio. Depois vamos ficar com uma outra balada também. Um tema que eu acho que os ouvintes vão também gostar de ouvir. Aliás, até de recordar. A música chama-se Biscaya. A interpretação é da orquestra James Last. E é ao som destas duas lindíssimas melodias que fechamos esta edição do nosso Nota 7, com a promessa de que, salvo algo imprevisto, vamos voltar a encontrar-nos no próximo sábado, aqui mesmo, na sua estação. Eu, Carlos Bonaparte, voltando a encontrar-me convosco daqui a 2 horas para mais uma edição do Um Contra o Outro, ou melhor, daqui a 1 hora e meia. Fique bem, então tenham uma boa tarde e, já sabe, até ao próximo sábado.